7, you better direito taxi Alpha 7-7. Tiveram a direita via Alfa, vai estar em cima da Juliette, voo 73. Para o Cóctel, será 9973, está com 2 a bordo 4-80 Galeão. Geral 9973, fique atento ao tráfego da avião que está ingressando neste momento no pátio e segue para o portão 4. Após o mesmo, táxi autorizado via pátio e índia, no ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Liberal 9973, contato 1 da Sudovia, César São Mono, para nível 390. Via São Mono, é possível valida? Oi, Leda, da presente. Mano Leda, da presente, 360-9971. Azul 5001, vou direto pro base. Direto pro base, ok? Centro 1, 28, 35, terno 1, 25, 1. 2835, 2. 4 pontos pronto no ponto de estar aqui da 1-0. 774, autorizado alinhar. Tubercular, pista 021, 20 graus, 0 mais baixo. Autorizado a alinhar, vou decolar, confirma o tempo da escolha de turbulência. Nessa pesada que decolou a frente, já está curvando a esquerda para escolher a 2000, acho que esse é o seu critério. Excelente, é o 2774. 3 e 10, Salvador. Marca, é o APG 8 para o Mato de 8 para o site. Chega via Índia, chama no ponto aqui para pronto, ajuste 19. Em frente, parte 3, Índia, aí eu faço ponto, espera 19, eu corrigindo, é 64 agora. Right now, 4-5, 3600, estabilizado já rodando. Busca para 2000, tá aí suas restrições de altitude. Registro no 0 no Cunamã. 2000, Continue a aproximação, a Wally pista livre. On going to try and chegar ao Wally. Guardado. Senhora, identificação, chegada da Mediona, está autorizado o usuário Tato, você mantém o visual 050. 52, chamando 20 da sinal 8, obrigado. 208, obrigado, mano. Plano 354, senhora, identificação, chegada da Mediona, você mantém o nível 060. Mantenha 240 mais, 1354, número 5972. Olha aí, o 5972, vai lá. 5972, boa noite, contato radar no decolagem, saída São Bruno, nível 360. Gente, 360 e o 5972. 3600, está autorizado o procedimento, retorno está melhor. Autorizado o procedimento no L-Sex 2, a pista no zero, reporta estabilizada. Valeu, Mireia, com a autorização, você mantém o nível de voo 050, voo de fato. E o 5972, Mireia 2. Posição direita, ali o 5972, era. A polícia de informação, tráfego 2 horas, 17 milhas, 1 sobre a eixa. Cruzando 0-0-0, segundo até o nível 140, 1472. 37-5-7-2. Chame a 2-1-2, sola 5-4, filha de alfa, de 10, portão 5. Alfa, 10, 2-1-2. Contra mim? 2774. E o fundo de subida? É, 877 no momento. Desculpa, subiu com razão mais, contra o nível 90, confio. Aqui é. Prata. Oi, Salvador, boa noite. 4738, gente da Charlie, gente da tradução Fortaleza. 2478, prepare. A saída Momo e aguarde cópia. 2 7 0 para 4 3. Agora é a mão na 63, isso é para 7-3. 5-9, autorizado, e o código? Sofre 9-5-9, copiou? Autorizado, já, e o código? portão do Juliette. Alfa, portão do Juliette, 300. Consegue chamar para ele, já puxa? 052, Luciano, identificação, chegada da Mediana, desce montanha 050. 54959, controle. Posição 10 está encerrado, é 591 Sudoeste, Salvador, chama agora em 10, em 10, 10, 9, na luz. Mancha, fechou. Autorizar DLS para o 1-3-5-4. Assinando, você para o mesmo hotel, está autorizado DLS, reporta no outro lugar. Pois bem, autorizar DLS, reporte para o 1-3-5-4. Sono 354, sono 295, sono 295, boa noite. Manda 0 por 1354. 120 graus, 089. Gente, é livre na 1-0-3-5-4. dia. Chame a ponta de para pronto, ajuste no 09. Na 098, siga 10 portão 02. Desvio para 02, voo 09. Na 354, falou 12. Sobre a direita, táxi Alfa, é portão da Juliette. Sobre a direita, Alfa, é portão da Juliette, vamos 354. Na 224, após o Boeing da Gol Parque à sua direita no portão 3, sobrevalho para saber que são porém são dois Boeing que vão parquear, um no 2 e um no 3, após o segundo no portão 3, autorizado. Boa posição pelo, chegada a bom, com a oportunidade de vir, 2793. 3152, está cancelado as instruções, essa para 2003, registro no 09, cruzado o procedimento, a porta está ligada. 09, apresento o procedimento, a porta está ligada. tuberculoso 17, meu número 0, decimal 8, Correia. Obrigado, bom trabalho, tá? 473. Contato radar na decolagem, saída Momo, nível 270. Momo 270, da 4738. Salvador até 3152 e MS da 1-0, boa noite. 3152, chama o visual com campo, vento 1-2-0, graus 8-9. Vou falar igual, tá? 3-1-52. Desce para 4 mil pés, 2 7-1-3. O ajuste no 019. Está autorizado o procedimento, o repórter está estabilizado. 2 para 2 mil pés, autorizado o procedimento, está estabilizado. 2703.